Tinha que procurar outra moita. Isso aqui tá muito. Tá grosso. Tá. Casa de formiga. Tadinho. E esse para que serve? Para um um pouquinho mais grande? Essa é de palheta mesmo. Aqui ainda tem que ser um tubo bem oco, né? Tem que ser um tubo mais oco. Bora entrar aqui para ver. Se a gente acha. Cocô. Queria achar um bambu seco, né, pra não ter que tratar, né? Você já pegar, colher e fazer a sacotinha. Eu nem sempre acho, né? Foi secado, né, alguém? Ali, aqui dele tá seco, tá vendo? Mas já passou, pegou muita umidade e aí foi apodrecendo, né? Já secou assim, já logo você cortar aí tá bom, mas. Nem sempre dá pra fazer, mas sempre cortar o bambu, deixar ele no nó assim, ó. Sem deixar um copo. Cortar assim, porque senão acumula água e apodrece a raiz. Aí machuca a planta assim, ó.